veja como é Tiger Malacos. Não faço meu iPod, eu mais saber. Observe, eu não me importar. É perinho no puff, doletas pra queimar. Rodando medalhão no estilo CD8. Piscates fazem filas menores de 18. Entra na jacuzzi, bufa dois de cada. Libera seu chavasco, eu tomo na pancada. Confirmou o teu convite, o meu é VIP. Tu vendo malhação e eu vivendo no OC. Ei, gatinha, viaja no meu brilho irado. Aqui é jet set, bonde é pra viado. Seu olho tá doendo, é a força do meu bling. Fritando com os truta, bomba mais que sing sing. Blue label no meu copo, teu batom na minha pica. Tu chupa meu caralho com o sonho de ser rico então. Sai do underground, pega as lolita. Roda na BM, tira onda com a polícia. Tá achando ruim, acha que é roqueirão. Monta um piquete na porta da minha mansão. E a galera diz, oh, a galera diz, é. O DR é pra quem gosta de mulher, a galera diz oh, a galera diz é. O DR é pra quem gosta de mulher, a galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor, a galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor. Qual é, DJ? Corta logo esse trance de puto. Aqui o snare é seco e o sistema é bruto. Cê tá achando que tu manda na boate? Cabem duas dessa porra na proa do meu iate. Vida útil pra quem vive no inferno. Aqui no meu castelo os diamantes são eternos. Chupetaço até o osso, desbarão só pra olhar. Mais poder na minha mão do que o caro em Zanzibar. Frita nessa onda, curte nossa vibe. Platina nos dentes, sou meu escroto pra ser Tiger. Entra nessa fila, empina a traseira e cospe na cara de toda massa roqueira. Tô no automóvel clube, com meu terno da Prada. Aqui você não entra porque tu dirige um Lada. Fica na sua, vai lavar meu carro, que tu só vê de perto em modelinho da buraco. Sai do underground, pega as lolita. Roda na BM, tira onda com a polícia. Tá achando ruim, acha que é roqueirão. Monta um piquete na porta da minha mansão. E a galera diz oh, a galera diz é. O DR é pra quem gosta de mulher. A galera diz oh, a galera diz é. O DR é pra quem gosta de mulher. A galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor. A galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor, a galera diz oh, a galera diz é. O DR é pra quem gosta de mulher, a galera diz oh, a galera diz é. O DR é pra quem gosta de mulher, a galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor, a galera diz ei, a galera diz oh. O DR é pra quem transa sem amor.